Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições. Faltam apenas 26 dias para você decidir os destinos do Brasil. Você é aquele eleitor consciente ou você é o Maria vai com as outras? Aquele que vai atrás das modas, não quer saber, não presta atenção, não se informa. Olha, cuidado, aí o Brasil precisa de um eleitor atento, que acompanha, que sabe por que está votando, viu? O seu título de eleitor é uma arma poderosa. Eu só quero te fazer um pedido. Você pode votar em quem você quiser, mas pelo amor de Deus, ficha suja não, viu? A discoteca do Cleitão traz hoje pela primeira vez a dupla Yuri e Cauê. A Faculdade da Música apresenta o mestre Calbi Peixoto. A frase irretocável da sabedoria popular, a oração de hoje é uma oração muito bonita, calma. A dica do programa de hoje, você conhece o Brasil? Você sabe que o Brasil é um dos países mais lindos do mundo? Essa é a nossa dica de hoje. Você lembra desta? Eu vou trazer os goianos André Andrade, cantando um dos seus grandes sucessos para você recordar. Eu começo trazendo aí Chico Amado e Xodó, participação de Rio Negro e Solimões, Bebo e Choro. Eu bebo e choro, choro por você. Paixão doída, me faz enlouquecer. É judieira, e ela faz comigo. Mas tira ela da cabeça, eu não consigo. A minha vida longe de você ficou muito difícil de viver. Amigo, o trem tá feio pro meu lado, tô vivendo abandonado e ela nem quer saber. A minha vida longe de você virou um labirinto sem saída. Aí eu canto pra desabafar, mas não dou conta de arrancar você da minha vida. Aí eu canto pra desabafar, mas não dou conta de arrancar você da minha vida. Eu bebo e choro, grito e chamo por você. Paixão doída que me faz enlouquecer. É judieira o que ela faz comigo. Mas tira ela da cabeça, eu não consigo. Eu bebo e choro, grito e chamo por você. Paixão doída que me faz enlouquecer. É judieira o que ela faz comigo. Mas tira ela da cabeça, eu não consigo. Aô, Rio Negro e Solimões, vem beber e chorar com nós aqui, companheiro. Dá um gol dessa aí pra nós, uai. A minha vida longe de você virou um labirinto sem saída. Aí eu canto pra desabafar, mas não dou conta de arrancar você da minha vida. Aí eu canto pra desabafar, mas não dou conta de arrancar você da minha vida. Eu bebo e choro, grito, chamo por você. Paixão doída que me faz enlouquecer. É judieira o que ela faz comigo. Mas doida que me faz enlouquecer. É judieira o que ela faz comigo, mas tira ela da cabeça, eu não consigo. Mas tira ela da cabeça, eu não consigo. Valeu, Chico Amado e Xodó. Chico Amado e Xodó, em Rio Negro e Solimões, Bebo e Choro, pro João Júnior de Brasília, meu novo amigo do Facebook. João, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? Ela mudou o rumo da sua vida, mudou o rumo da sua carreira, minha amiga Márcia Ferreira, quão formoso és! O céu, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão famoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Márcia Ferreira, quão formoso és, para meu ouvinte, a Jusi Flor, de Paramirim, na Bahia. Jusi, um beijão para você. Ela está curtindo o nosso programa pela Portal FM, lá de Livramento de Nossa Senhora, a emissora local lá de Paramirim. Deixou de passar meu programa, eu não sei porquê, mas não tem problema não, o povo escuta lá na Livramento de Nossa Senhora, lá na Portal FM.

mais que esse amor não morrer. Bruno e Marlon, Ginigeno, Mas Esse Amor Não Morreu, pro meu conterrâneo Hugo Vilela, de Coromandel, mas ele mora em Goiânia e agora ele faz parte do nosso Facebook. Conterrâneo, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? Os meus afilhados Eliane e Samuel, o melô do marido, amor, já tô indo. Brasil, Eliane e Samuel, amor, já tô indo pro João Silva. Ele é de Dom Basílio, na Bahia, mas mora longe. Ele mora em Los Angeles, nos Estados Unidos. Né, João? Um abração para você. Seja muito bem-vindo lá nos Estados Unidos, acompanhando o nosso programa pela internet e também pelo site da Tropicaliente FM, lá de Dom Basílio. Música nova, sucesso novo de Gustavo Lima. Que mal te fiz eu? Não entendo por que não me fala e viras a cara cada vez que passo junto a ti. Não entendo todo esse veneno que pura espalha quando tem conversa sobre mim. Por quê? Tanto rancor que um homem que te amava e te queria, tu deixaste de ir. Fala tudo, por favor. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como farrapo? O vagabundo, o pobre, coitado. Já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu e me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda. Não te bastava Que mal te fiz eu? Diz pra mim. Gustavo Lima, Que Mal Te Fiz Eu, para Marina e Marcelo em Jaú, no estado de São Paulo, que estão chegando para fazer parte do nosso Facebook. A Marina trabalhou comigo aqui em Brasília um tempo, né? E agora continua cantando lá em Jaú, no estado de São Paulo. No próximo bloco, André Andrade, Calcinha Preta e Henrique e Juliano. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. A vida é um relógio, ela vai passando e a gente vai acumulando experiências, boas experiências, más experiências, né? Eu, por exemplo, só dou valor nas boas, mas eu largo pra lá, eu não carrego nada de ruim comigo, né? Mas a gente vai escrevendo a história da vida da gente e ela vai sendo pontuada aqui e ali por alguma música que fazem a nossa trilha sonora. Essa música, por exemplo, foi um grande sucesso dessa dupla de Goiás, que muita gente, com certeza, se lembra desta? André Andrade, Cama Fria. Abandonada, há tempo que foi embora a dona desta morada. Até o vento murmura seu nome de madrugada. Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém. Estou chorando com a falta do meu bem. Solitário, sofrendo por quem não me ama. Que falta ela me faz, deitada em minha cama. Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém. Estou chorando com a falta do meu bem. Eu recordei aí, você lembra desta? André Andrade, Cama Fria, pro meu amigo Luiz Gomes, lá de Palmas, capital do estado de Tocantins. O Luiz é filho da dona Gilda, filho do Zé Gomes, irmão do meu querido amigo, deputado federal Eduardo Gomes, candidato ao Senado pelo estado do Tocantins. O Luiz está chegando para fazer parte do nosso Facebook no perfil número 2. Luiz, um abração para você. Essa família é sensacional, rapaz. Todo mundo artista, todo mundo gosta de música, todo mundo canta, todo mundo bebe uma cerveja lascada. Um abração para a família Gomes lá no Tocantins. Essa música foi um grande sucesso da novela, um grande sucesso no Brasil. Calcinha Preta, Você Não Vale Nada. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber.

voltar. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil eu me apaixonar de novo. Minha culpa é sua. Antes embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. Até você voltar. Esses meninos estão pipocados no Brasil inteiro, Henrique e Juliano, até você voltar. No próximo bloco eu tenho uma dica. Você conhece o Brasil? Você conhece esse país maravilhoso? Já, já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Gente, eu sou apaixonado pelo Brasil. Eu tenho, assim, uma paixão que não dá para descrever. O Brasil é um país único, é um país do tamanho de um continente. E o mais interessante é que existem vários países dentro de um país. Por exemplo, o Rio Grande do Sul é um país completamente diferente do Ceará. O Ceará não tem nada a ver com Minas Gerais, que também tem muito pouco a ver com o Rio de Janeiro. Então, são países diferentes, costumes diferentes, linguagens diferentes. E outra coisa, uma paisagem, Deus caprichou, né? Desde as maravilhas do Rio de Janeiro até Bonito, as praias do Brasil inteiro, desde o Sul até o Nordeste, né? O grande Rio Amazonas e a sua pororoca, o Delta do Parnaíba, enfim, tem tanta coisa bonita, né? Tanta coisa bonita para se ver, que eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não tenho passaporte. Eu nunca tirei passaportes. Meus filhos, eles passam férias, viajam, vão para Nova York, vão para Miami, o outro agora foi para a China, foi para Singapura, eles viajam o mundo inteiro. Mas eu não acho hora de ir lá fora. Já tive muita oportunidade, mas eu não acho hora. Ao invés de ir para Paris, eu prefiro ir para Maceió, prefiro ir para Guarajuba, ali perto de Salvador, né? Eu prefiro ainda ter, por exemplo, Fernando de Noronha, aquele lugar maravilhoso, eu não conheço ainda, preciso conhecer, não conheço Bonito, preciso conhecer. Não conheço o Pantanal, já passei em cima do Pantanal de avião, mas ir lá e tal, não conheço. Então, a gente precisa conhecer o nosso Brasil. Por exemplo, Brasília. Brasília foi uma cidade que nasceu no meio do Cerrado, né? Nasceu do sonho de um santo, da genialidade de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer e da força da vontade política de Juscelino Kubitschek, né? Você precisa conhecer Brasília, você que é brasileiro, é uma cidade diferente de todas que você já viu. Só Palmas no Tocantins que parece um pouco, que foi uma espécie de cópia de Brasília, né? Mas Brasília é uma cidade maravilhosa. Então a minha dica de hoje é essa. Ao invés de você pensar, ah, vou para o Paraguai, vou ser para onde? Pode ir, mas primeiro conheço o Brasil. Isso é um país maravilhoso. E eu, honestamente, o ano que vem estou até pensando, né? Falei com a minha mulher, a gente vamos dar um passeio na Europa, nos Estados Unidos, pra, né? Só para dizer que a gente não morreu sem conhecer. Mas a vontade mesmo eu tenho é de zanzar aqui nesse país, nesse imenso país verde e amarelo. Essa é a dica de hoje. Conheça o Brasil. Os meus amigos Caju e Castanha. A mulher do corno rico e a mulher do corno pobre. Olha aí, Caju, agora nós vamos mostrar a diferença da mulher do corno rico pra mulher do corno pobre, Castanha. Eu vou mostrar a diferença nesse meu repente nobre da mulher do corno rico pra mulher do corno pobre. Eu vou mostrar a diferença nesse meu repente nobre da mulher do corno rico pra mulher do corno pobre. A mulher do corno rico transa em motel de luxo, bebe só bebida fina, no conforto relo bucho, numa cama bem fofinha, deita e rola com o urso. A mulher do corno pobre transa mesmo é no mato, sai mordida de formiga, mosquito e carrapato. É que o danado urso não pode pagar um quarto. Eu vou mostrar a diferença nesse meu repente nobre, da mulher do corno rico pra mulher do corno pobre. A mulher do corno rico usa perfume francês, a calcinha é de renda, troca todo dia três, camisinha de primeira, é lisinho do freguês. A mulher do corno pobre usa perfume fuleiro, a calcinha de algodão fica nela o mês inteiro, a camisinha que a conhece é de tripa de carneiro. Eu vou mostrar a diferença nesse meu repente nobre, da mulher do corno rico pra mulher do corno pobre. A mulher do corno rico vive ganhando presente, é vestido, é sapato, é casaco e é corrente. Quando ganha carro zero, ela fica bem mais quente. A mulher do corno pobre, essa aí não ganha nada, ao contrário, ela leva, essa o papo é porrada. Leva murro, leva tapa, pra ficar mais assanhada. Eu vou mostrar a diferença nesse meu repente nobre, da mulher do corno rico pra mulher do corno pobre. E da mulher do corno rico tem babá, tem motorista, só frequenta lugar fino, tem cartaz com colunista, muitas vezes com urso sai foto de revista. A mulher do corno pobre, coitadinha, passa mal, anda só de coletivo, só frequenta chaparral, só é vista com urso em folha policial. Eu vou mostrar a diferença nesse meu repente nobre, da mulher do corno rico pra mulher do corno pobre. A mulher do corno rico todo ano faz cruzeiro, agarrada com o urso, se diverte no estrangeiro. Do coitado do marido, ela esbanja o dinheiro. A mulher do corno pobre também sai pra passear, agarrada com o urso, por aí vai turistar. Na ilha do Maruí vai tomar banho de mar. Eu vou mostrar a diferença nesse meu repente nobre, da mulher do corno rico pra mulher do corno pobre. Eu vou mostrar a diferença nesse meu repente nobre, da mulher do corno rico pra mulher do corno pobre. Eu vou mostrar a diferença. Caju e Castanha, um dos maiores repentistas do Brasil, a mulher do corno rico e a mulher do corno pobre. Desse jeitinho, né? Sucesso novo de Chitãozinho e Xororó, Hipótese. Que você está sofrendo e eu compreendo sua dor. Me deixe sofrer o que sofre, viver a hipótese desse amor. Chega devastando tudo pra te machucar, e mesmo tentando esquecer te faz lembrar. Não pode ser amor se faz sofrer. Me deixa te mostrar o que vou ser. Vou ser um só verdadeiro. Vou ser calor no verão de janeiro. Vou ser amor, vou ser o sol pra te aquecer. Me deixa viver, vou ser um só. Amor. fazendo tudo pra te machucar. Que mesmo tentando esquecer te faz lembrar. Não pode ser amor que faz sofrer. Me deixa te mostrar o que você pode ser. Um só, um só verdadeiro. Você calor no verão de janeiro. Você amor, você o sol pra te aquecer. Me deixa viver. Você o sol, ser amor, vou ser o sol pra te aquecer. Me deixa cuidar de você. De você. Chitão e Xororó, Hipótese. Eu vou trazer uma das 20 músicas mais tocadas em todo o Brasil no mês de agosto de 2014. Taime e Thiago, Coração Apertado. Hoje eu não tô afim de sair. Sem você não sei me divertir. Mas eu fico pensando, e se eu não for? Eu tô vendo as horas passar. E aqui dentro tudo faz lembrar. Tem seu cheiro grudado no meu cobertor. E já é madrugada. Já bate o desespero. Não vou ficar em casa pra ver se eu te esqueço. Vai que a gente se encontra de novo numa balada no meio do povo. Eu meio travado, coração apertado. Se der um sorriso não vou resistir. Sua boca dizendo te quero pra mim. Que me esperou, que tava com saudade, amor. Thiago, Coração Apertado. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário do Milton Sá, de Raimes Mendes Lira, Vanilson Damascena Santos, José Carlos Queiroga, Jocirene Rodrigues, Fábio Henrique, Romildo Pereira Luz, grande empresário lá de São Paulo, Suzane Martins e você, que está de aniversário hoje, você não me contou, eu não estava sabendo. mas um passarinho me contou e eu vou oferecer para você essa oração, desejando a todos que estão aniversariando hoje muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 12 do livro de orações do programa Cleito Aguiar, da sua primeira edição. Você já reparou que o povo anda numa nervosia danada? Ninguém tem paciência mais. Sabe o que é isso? É que a gente fica impondo para a gente mesmo coisas que a gente não precisa. A gente fica... Você tem um carro bom, mas o vizinho comprou um carro novo, você não quer ficar para trás. Você quer comprar um carro igual ao do vizinho. Não precisa, o seu está... mas você quer. Aí você vai e faz dia. Depois você fica doido para pagar aquilo ali, né? Então a gente fica criando necessidades que a gente não tem. E a televisão liga, compra isso, compra aquilo, a mulher tem que ser linda, maravilhosa, gostosa, tem que estar preparada, tem que ser rica. Gente, nós somos pessoas normais, nós não somos essas pessoas que estão na televisão. Essas mulheres que estão na televisão, primeiro que elas são caras demais, né? Segundo, ali a bunda não é delas, o peito não é delas, tudo postiço, entendeu? Não são mulheres de verdade, são mulheres fabricadas pela força do dinheiro. Então a gente fica, né, nessa nervosia por conta dessas coisas, que a gente, dessas necessidades que a gente não tem, e a mídia faz a gente acreditar que tem, a gente fica correndo atrás. Então tá todo mundo nervoso, por isso é que a oração de hoje se chama... Calma. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie por alguns instantes para pensar. Se o motivo é alguma doença, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é a enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, pronta para explodir. Se você perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa antipática para os outros amigos. Se você deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é puro desperdício de tempo. Se contrariedades aparecem, o ato de esbravejar afastará de você os amigos. Se você praticou um erro, o desespero é uma porta aberta para faltas ainda maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga a distância entre você e o objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema, a serenidade é o princípio da solução. Amém. Belíssima essa oração, né? Se você está nervoso, calma, calma, comadre, calma, calma. Calma. A Maria Pereira, lá de Rio de Contas, na Bahia, ela não perde o nosso programa, ouve todas as noites, pela Portal FM, lá de Livramento de Nossa Senhora. E ela se comunica comigo também pelo Facebook. Vira e mexe, ela manda uma mensagem para mim. Esses dias, estou fazendo uma viagem pelo estado do Tocantins e tem muitos lugares que eu chego que não tem internet, que o meu telefone não funciona, porque eu tenho um telefone da Vivo e um telefone da TIM. Tem lugar que eu chego que só pega oi. Então eu fico incomunicável. Às vezes a pessoa me manda uma mensagem e eu gosto de ser atencioso, mas às vezes eu estou passando até quatro, até uma semana sem poder atender, porque os meus equipamentos, eu carrego uns equipamentos portáteis que dependem da internet para eu comunicar com os meus amigos, né? Infelizmente eu não estou dando conta, mas dia 5 tem a eleição, aí eu volto para Brasília e fica mais tranquilo, né? Maria, um beijão para você, continue aí ouvindo o nosso programa, muito obrigado pelo carinho, viu? Um abraço também para os meus amigos da Portal FM. A Maria Pereira pediu e vai ouvir o avô do João, Cleiton Aguiar, Jesus, Menino de Rua. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi crianças sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno e não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas no inverno, meninos grandes indo na contramão, crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Vem, vem, vem com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a cruz. Vem, vem, vem, dá a tua mão, vem cá, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, um

Os equipamentos já estão comprados, já tem 5 ou 6 meses. Mas parece que agora vai, né? Meu amigo Humberto Neiva, Marciano Tolentina, Silvânia Oliveira estão cuidando disso para mim lá em Coromandel. Eu acho que agora vai. Logo, logo estará de volta ao ar a Super 95 FM de Coromandel, agora de forma definitiva para não sair mais do ar. A frase irretocável de hoje é da sabedoria popular. É melhor ser rejeitado por ser sincero do que ser aceito sendo hipócrita. É melhor ser rejeitado por ser sincero do que ser aceito sendo hipócrita. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu recebo a dupla Yuri e Cauê. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de televisão mudou de dia e mudou de hora. Antigamente era terça-feira, agora passou para sexta-feira e baixou uma hora, viu? A turma que dorme cedo estava reclamando. Agora você não tem do que reclamar, não. Agora às 22 horas você pode me assistir tanto na sexta quanto no domingo e na sua cidade. Se você tiver aí o canal 1 da TV Oi, ou o canal 133 da Claro TV, canal 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, uma antena parabólica ou direto no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de televisão, agora toda sexta e todo domingo às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Yuri e Cauê com a participação do MC Lan. Ela tá louca. É moda sertaneja, olha só como ela tá. Chegando na balada, não quer mais ficar parada. No ritmo do funk, quer dançar e se acabar. Sanfona com pancadão, isso vai dar o que falar. Ela tá louca, maluca, solteira, danada. Não quer saber de nada, não quer saber de nada. Ela tá louca, maluca, solteira, chapada. Não quer saber de nada. Tira o pé do chão e vá. Aqui tem, ei. Ela se jogou pra zoeira, incansável faladeira. Segunda, segunda-feira. Ela não quer mais namorar. Seu negócio é ficar. Cansou de se enganar. A vida agora é curtição. Rainha da sedução. Chama toda a atenção. E quando bebe, sobe e desce. Rapaziada enlouquece. Vira pura azaração. Ela tá louca, maluca, solteira, danada. Não quer saber de nada. Não quer saber de nada. Ela tá louca, maluca, solteira, chapada. Não quer saber de nada. Prazer sem compromisso. Pode ser comigo, é só chegar. Vem que eu te ensino. Oh, bate forte o tamborzão. Quero ver geral dançar. Dançando funk nejo, isso vai dar o que fala. Se quer prazer sem compromisso, pode ser comigo, é só chegar. Vem que eu te ensino. Vem o funk. Ela tá louca, maluca, solteira, danada. Não quer saber de nada. Não quer saber de nada. Ela tá louca, maluca, solteira, chapada. Não quer saber de nada. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Yuri Cauê, a participação de MC Lan. Ela tá louca. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 3532-6993. 61-3532-6993. Você pode ligar de 8 da manhã até as 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira, que você vai ser muito bem atendido, vai deixar o recado e eu vou atender aqui, tá bom? Esse telefone serve para todos os programas da Rádio Estúdio Brasil. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Vocês estão cantando ruim demais, vocês precisam aprender. Presta atenção, hoje eu vou trazer um grande professor. Ele já está beirando os 90 anos, viu? A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Calbi Peixoto, Serenata de Schubert. Vem junto a mim ouvir a canção feita na solidão. Põe teu ouvido na palma da mão, assim no meu coração. Se tu crês que o céu distante chora a luz do vês chorar, tu não me vês chorar. Se crês que um anjo agora é quem canta com saudades de ti, sua canção é que te encanta e chama por ti. Ele sabe que o meu pranto chora o meu mal de amor, chora o meu mal de amor, e sua voz é chora minha dor, que chora minha dor. Ouve então no luar de encanto, na canção que eu fiz, implorando-te no meu pranto, vem me fazer feliz, vem me fazer feliz. A Faculdade da Música apresentou o grande mestre Calbi Peixoto, um dos maiores cantores da história da música brasileira, Serenata de Schubert. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. Zezé de Camargo e Luciano, Flores em Vida. Música.